sente o naipe de saque. Tipo assim, sente o naipe de saque. Tipo assim. Número, número, número, número, número, número, número, número. Sente o naipe de saque. Tipo assim, sente o naipe de saque. Tipo assim. Número, número, número, número, número, número, número, número. Sente o naipe. Tempo arrasta pé, malandragem. Por várias vezes que altos loucos já colou no destaque. É fácil distinguir, difícil aqui. Mais um degrau subir, então chega aí. Escola, rua, desde moleque. Muita viagem, longa que curti, nunca me esqueci. Silenciei por várias vezes que pude falar. E por ser louco, várias noites pude atribular. No bote que os gambé fogou, tive que calar. No corre das numeradas, nem deu pra contar. Maconha e night, mais tarde é adianto pras bright. As puta é fight, piloca já pulei pros strike. Tô nesse jogo, é pet ganha parceiro. Dos perfumes que passei, não ficou nem o cheiro. Da fragrância do medo, do flagrante certeiro, é nós que tá. House de maloca é mocó, sem catear. Sente o naipe de saque, tipo assim. Sente o naipe de saque, tipo assim. Número, número, número, número, número, número, número, número. Sente o naipe de saque, tipo assim. Sente o naipe de saque, tipo assim. Número, número, número, número, número, número, número, número. História vai, história vem. Tem sempre um bico que conhece alguém. Tô de quebrada, não tô pra ninguém. Se escapa folga, vai se também. Na lei da rua, lesma mosca é sal. Tipo um bagulho natural. Tem que saber o que é val. Tipo respeito ou asfalto. Tipo amor e o mal, tá sabendo. De mobilete e de long neck. Nos stick neck, a firma não enfraquece. Castela, Patrícia mais que bela. Desfila na favela, vem ciscando na banguela. Só quebrar. O seu nariz só quero fight. Luxúria, dinheiro, as coca light. Pra desbaratinar, não quer tarde.